Together Sato. Sempre coisas maravilhosas. Together Sato. Sempre coisas maravilhosas. Em busca da evolução. Quando o sol aparece é nova chance que brota, impaciente solução. Vem cobrar na porta quando falta educação. O trabalho escravo te entorta e os ponteiros do relógio dizem que a fé está morta. Mas muito nos conforta saber que a sustentabilidade é ideal. Porto seguro para viver sem apuros, com esgoto, não com balas, sem nenhum furo de balas. Dessa tal justiça folha, rasa, rala, pala e rude. Mas a gente não se ilude, mesmo sem perspectiva de melhoria na saúde. Pensar grande é virtude, independente da sua estatura. Perca medo de altura e de tomar atitude, cada palavra é gota d'água, sabedoria inunda. Mata todo tipo de sede, deixa nossa horta úmida. Na dúvida, não vacila, seja hábil, consulte sempre os sábios. Respeite os mais velhos, criando um novo elo entre passado e o presente, no futuro mais decente e habitável para outras gerações. Mas com condições iguais, com teto, energia, limpa paz, planejamento, saneamento e o fim da fome. Abre logo esses cofres que esse apocalipse some. Senão o mundo sofre e o planeta fica pobre. Rumo à rota da derrota, o coco morre, nosso tempo se esgota. Nada mais sobe e desce, nada mais vai e volta. Só, no fim são só caminhos, a escolha é de graça. A consequência que se paga é o caminho que se abraça. Só carimbos, socar rótulos em massa. Só carniça nessas pistas, só quem rima nessas praças. Só quem viu, viu, o mercado rejeitava nós de oficina do quê? Mas a rua contrata, eu busquei minha evolução na rima. Rima, orra, porque se melhorar pra um, melhora pra família toda. Meu voto ainda é o mesmo, mesmo tendo mudado muito. Pus a cara sem medo e não temo, ligo os assuntos. Aos montes eu fico vendo, sem tempo pra game suja. Evolução é uma coisa que eu não vejo nesses malucos. Crescer como ser humano, evoluir como MC. A demora é um fardo, não é desculpa pra desistir. Distinguir o certo e errado, não absorver tudo que escuta. Evolução é conhecimento e nós sempre tá em busca. Em busca da evolução. No meio da revolta, ódio, covardia. Em busca da evolução. Tô numa luta cansativa. Luta cansativa. Em busca da evolução. Em busca da evolução. Tô numa luta cansativa que eu jamais estive. Todos os dias fazendo milagre sem ser santo, sobrevivendo no inferno. Por enquanto, desespero, pranto, espalham-se por todo canto. Elite se auto-beneficiando, festejando, comemorando por mais uma mãe que tá chorando. A verdade é que esse mundo tá acabando, extremamente corrompido. O ser humano, conseguimos ser piores que o próprio demônio. Extraindo, consumindo, desfrutando, pensando estarmos evoluindo, mas não estamos. Falo que vivo, o que sinto, mesmo que pareça insano. Se não se identifica, não me chame de mano. Cachorro louco, espovano, amiliano. Apesar de todos os pesares, somando e multiplicando. O resultado da equação nem sempre é o que queremos, mas a realidade é o que sempre obtemos. Choque de realidade, exceção, nunca serão exemplo. Em busca da evolução, é necessário amadurecimento. Mudança de ser, partindo de dentro. Talvez conseguiremos alcançar algum crescimento. Cidadão torna o outro irmão vilão. Pelo fato de ser imigrante, refugiado, faz dele inimigo, mas indivíduo renegado. O que será da humanidade? Trata coisas inaceitáveis, bárbaras com frieza e naturalidade. Depressão, crise de ansiedade, situações verdadeiras. Devemos cuidar do próximo, não é brincadeira. Melhorias, pois são poucos que executam a solução. Continuamos assim, em busca da evolução.